8-7652, está pronto para o táxi de OB de 43, autonomia. 3 horas e 30, alterna Campinas. Com 7652, táxi via Juliette Alfa, até o ponto de espera da 28, no ponto de espera chame pronto para decolagem, ajuste no 0, 1-3. Ok, com 7652, livre táxi Juliette Alfa, ponto de espera, chama pronto, 1-0, 1-3. Salvador, o azul 417733 a bordo, 3 horas e 48 de autonomia, alternando com Confins, pronto para o táxi. Azul 4177, tem táxi via Índia e Alfa, vai aguardante da Juliette, passagem de Boeing da Gol, e segue como número 2 até o ponto de espera da 28. No ponto de espera, chame pronto para decolagem, ajuste no 0, 1-3. Azul 4177. Táxi via Índia e Alfa aguardando antes da Juliette, a passagem da aeronave da Gol segue como segundo no táxi para a pista 28, mantém a escuta da torre, o azul 4177. Os 201 autorizado e LS Zulu, informe localizador. Camarata 3201. 7749, para puxar de estacionamento. Objeto 6749 é autorizado para estacionamento, chame táxi. Torre Salvador, gol 7652. Prossiga. Por favor, teria condições de informar o vento? Vento aqui está variando de 160 a 210 nós. No momento agora ele está de través sul com 5 nós. Está chovendo aqui sobre a metade da pista aqui para o lado da 28. Chuva de moderada intensidade. Sim. Salvador, bom dia, o 3201 no ILS. 3201, mantém aproximação, reporte visual com campo, reportada chuva moderada, final até o primeiro terço da pista 28. O vento agora é de travessão com 5 nós, reporte visual. Porta Arata 3201. Visual 428, 3201. Então 3201 no livre pouso, pista molhada, vento 1,80 graus com 0,6 nós. Pouso 28, 3201. Torre 57 no 7 da prova para o busca de estacionamento, posição 3. No 3, autorizado, chame táxi, web 5717. Chamada para o táxi. Azul 4177, aproximando-se do ponto de espera, como número 2, visual para a aeronave, pronto. Azul 4177, mantém o ponto de espera. Mantém 4177. Oi, gol 7652, ponto de espera, pronto. Gol 7652, ele mantém 28. Ele mantém 28, 7652. Foi web 6749 para o táxi com 101, 4 horas e 3, Galeão. Objeto 6749, táxi via Juliette, pátio 3, e vai aguardando aquilo para ingresso no taxiway Alpha. Juliette, pátio 3, quilo, aguarda para Alpha 6749. 3301, solo 0700, táxi via Alpha, mantenha antes da taxiway Juliette. Alfa, antes da Juliette, da 3201, para informar, só uma pista bem escorregadia. Sete meia cinco dois, livre decolagem, vento variável com 3 nós. Sete igual 7652, livre decolagem. Oi, na nossa apresentação radar aqui, igual 7652, solicita a decolagem manter o eixo da pista por 15 milhas. Gente, ok, pode ir, vou coordenar o controle. Obrigado. Juliette, da 3201. Bis 6749, tem livre ingresso, ataque foi Alfa, prossegue até o ponto de espera da 28, no ponto de espera, chame pronto. Alfa, ponte de espera da 28, vai chamar pronto, vai chamar. Gol 7652, decola 02, controle 119, decimal 35. 1935, gol 7652. Web 5898, portão 4, deixa eu dar aqui. Web 5898, coordene com sua equipe de sol, o tráfego da companhia está agora retaguarda. Após esse tráfego da companhia inicial táxi, tem livre pushback, Web 5898. São 3201, no livre ingresso via Juliette, gate 10. Juliette, gate 10, tá 3201. Gol 7652, após o desvio, vou direto posição Eval. Afirma, após o desvio, Eval subindo a 360, gol 7652. Webjet 5717 na escuta? Prossiga, 5717. Cliente, gente, continue o pushback até a saída do pátio 3 para deixar livre a taxa Juliette. Até a saída do pátio 3 para deixar livre a saída da Juliette, o 5717. Azul 4177, pode alinhar. Azul 4177, alinha e mantém. A linha e mantém 4177 da Azul. Que controle igual 7652, à esquerda, na proa de Eval. Gente, 7652. Após a colagem da 28, vai manter proa inicialmente até 1,5 milhas, ou então até a liberação do controle, Salvador. Livre decolagem, vento 220 graus com 0,4 nós. Gente, livre decolagem, mantém a proa por 1,5 milhas, o azul 4177. Prossiga. Pode iniciar lembrando, deixando a parte 3 Juliette para quando ingressar pela linha. Pode prosseguir o pushback normal para a posição do gate, parar no Traverse Gate 4. Torre Web 56749, tá na ponte espera da 28, pronto. Webjet 6749, ali mantém. Ali mantém 28, 6749. Para o táxi, 5717. 5717 para o táxi com 124, 337 com 20. Jet 5717, livre até o ponto de espera da 28 via Juliette Alfa. No ponto de espera, chame pronto para decolagem, ajuste no 014. Livre para o ponto de espera 28 Juliette Alfa, 104 é o ajuste do altímetro. Vai chamar quando pronto, torre 5717. No 4177, decola 06, controle 1-19, decimal 35. 1-19-35, 4176. Controle Salvador, azul 4177. Passando 2000 pés, mantendo a proa. 4177, saída gole, suba nível 360. Vigilância radar. E sobe para o 360, mantendo a proa ainda no perfil de gole, na sequência. Táxi Web 5898, 75 a bordo, 3 horas e 15, o alternado é o Galeão. Da condições meteorológicas, vai manter a proa por mais umas 10 milhas. Gente, após o desvio, vou direto ao Eval. Ok, após o desvio, vando o Eval, azul 4177. 0-4, de alfa, ponte espera chamar pronto, 5898, obrigado. Setimia 52, passa 180, chame o centro em 13325, alterna 1288. Chama 3325, 288, gol 7652, abraço. Abraço. Com nós. 7, livre de colagem, 6749. Azul 4177, fim dos desvios, Vandeval agora, cruzando 9000 para o 360. Gente, o 4177. Jet 6749, decola 09, controle 1-19, decimal 35. Bom dia. Bom dia, 1935, 6749. Muito bom dia, 6749, Abjet. Jet 6749, suba ao 340, está livre de desvios na decolagem, após voo direto, Eval. Ativo, livre os desvios, após direto, Eval, 6749. Solo, Salvador, Alfa, Yankee, Vitor, bom dia. Bom dia, Alfa, Yankee, Vitor, prossiga. Solicito autorização de reboque da aeronave do pátio 3 para o pátio principal 21. Está autorizado o início do reboque, chamo para ingresso no pátio 1. Ciente, obrigado. Azul 4177, passa 160, chame o centro em 13325, alterna 1288. 13325, 1288. Pronto no ponto de espera da 285717. O objeto 5717, a linha é decola. Inicialmente vai ter, manter para o até 1,5 milhas ou liberação do controle. Vento 250 graus com 0,4 nós. Web 5717. A linha decola, o 5717 vai manter inicialmente 15 milhas na proa. Web 5898, ponto de espera pronto, visual com o tráfego da companhia na decolagem. Web 5898, após o início do tráfego da companhia, ele mantém e vai manter inicialmente para até 1,5 milhas, ou liberação do controle, Web 5898. Afirmativo, então vai, após a rolagem do tráfego da companhia, ele mantém pro 15 milhas ou até a liberação do controle, 98. Salvador, muito bom dia. Webjet 5808. Webjet 5808, informação Foxtrot, ajuste no 014. Pronto, cópia. Ciente da Fox, pronto, cópia. 5808 para Goiânia, nível 340 autorizado. Decola da pista 28, saída Elefa 1 após Elefa Zambi, após Zambi Donha e direto Goiânia. Controle 1-9, decimal 35, aciona 5131 no EB 5808. Ok, então autorizar 340 para Goiânia, conforme a rota, decola da 28, Elefa 1 na Elefa. Após Elefa voa Zambi, Zambi Dogna. Controle 1935, 5131 transfora, 508. 9508 correto, estou entrando para prospeccionamento. Chamará, obrigado. 95797, decola os 16, controle 119-35. 1193, chamará o 95797. Generoso. É ele que tá aí? Sim. Quem? Sim. Graças, meu querido. Alô, bom voo. Exatamente. Alfa Yankee Vitor, solicito autorização para ingressar no pátio principal 21. Autorizado, Alfa Yankee Vitor, reporte técnico. Gente, obrigado. Tô na escuta do senhor Fox. Confirme. Whisky Juliette Fox. Prossiga, Whisky Juliette Fox. Pedindo autorização de reboque do pátio 3 para a posição 3 do pátio 1. Continue subida para o 340, livre os desvios e após voe direto Eval. Você vai manter a proa conforme solicitado até 15 milhas e após segue para Eval, o objeto 5717. Web 5898, livre decolagem, vento 250 graus, 4 nós. Tá iniciando, 98. Quem sente, vou direto, Eval. Direto, Eval da presente, objeto 5717. Objeto 5898, decola 19, controle 119, decimal 35. Bom dia. Bom dia, Barca 5898. Controle, Salvador, bom dia. Objeto 5898. 5898, bom dia, suba ao 340, estou livre os desvios, após voo direto, posição Eval. Após desvio, direto Eval, obrigado, Webjet 5898.